Negativo, tem um tráfego que decolou da 17 com curva à esquerda, vai realizar o cruzamento do campo. Equipe Delta, chamando a torre. Ciente a torre, está ciente do giro, reporta ao término, Mike Eco Delta. Quanto 208 ciente, desça para 2 mil pés, ajustão no 0, no 5, livre LS após estabilizar. Quatro retorne a frequência da torre, o eco de novembro. O eco de novembro como recebe? Ok, pronto para cópia? Eco Índio Novembro, Salvador, CA Novembro em Equitango, uma centena, decolagem da 197, primeira curva direita, sai no torcida saída Arbor, após direto destino, o nível autorizado é 100, planeante a 130 milhas de Salvador, 130 milhas, cancele, procede o 085, 5447 no transponder e o controle em 1 no 9.35, Eco Índio Novembro. No 4, livre decolagem da 1-0, vento variável com 3 nós. Estimativo, corre apenas o transponder. É, TPD? Estimativo, chama a torre, operacionamento táxi com voo, é com o novembro. Entre 5 no 7, 0, 7, o portão está livre para o táxi. Isso, para 3, 5 no 6, apenas para cheque. Como é esse abrir esse equipamento? Liga Mike 7 Romeu. Colo 4 da Colo 02, controle 1935, bom voo. 5-5-4. O Mike Eco Delta, o ajuste agora 1-0-1-5, temperatura 2-6. Cuide novembro, chamou a tua? Controle Salvador, trip 5514, cruzando 1.400, mantendo a reta. Trip 5514, contato radar, 1-3-0, saída Conde. Ascensão 1-3-0, saída Conde, 5514. Romeu Golf Vita, informe estimado para pouso. Gente, Romeu Golf Vita, informe ponto de modificação. Meu Golf Vita informa ponto para modificação. Meu Golf Vita vai modificar na presente. visto modificado ao 04. Quatro 208, ciente, vamos ter aeronave na proximidade de Tuna, mantendo 500 pés. Compete aproximação, chame Toio no 8 decimal meia. Tava de olho nele, fica fechado. Pistão 0, vento variável com 3 nós, ajuste 0, 95, cheque 3. Afirmativo, autorizado nível 320 para o Chinesa Porto Galeão. Primeira aerovia, Perdu 1-0, decola da pista 1-0 com força direita no segundo da Dael, Leda, Brito, intercepta aerovia, transporte 473, controle 1-9, decimal 35 da 3-3. Passará, obrigado. Queen John Vem, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. 4208, solar 09, direita, agora 219. Direito 209, 4208, obrigado. 3597, alinhado, mantendo o lugar. O meu Bravo Oscar, prossiga. Gente, Mike Vestrom. O meu Bravo Oscar, novamente, chama o sol 219 aqui. Eu consigo contato com o mesmo? Vamos 219 mais uma vez. Alfa, prossegue, repórter da Juliette, 42. Solo Salvador, não está 3-1-3, portão 01, Juliette, não tem. Brasil, senhor, completamente pronto. Reportará para o táxi, 3-1-3. Vem me manter a posição em aguarde. 597, decolagem autorizada, variável com 39, puxão lá. Vitor, na escuta do controle de Salvador. Afirmativo, gostaria que tivesse uma ponte com mesmo. Com meu Bravo Oscar, na escuta do azul 408. Consiga com a sua mensagem do solo. Manhã 430, obrigado. Solo azul 4208, em ponte com o homem Bravo Oscar, solicitou com o Manhã 430. Você fala 4. Bravo Oscar recebe o solo aí, o azul 4208. Ok, vamos dar uma ponte com ele para a sua autorização, tá? O Fabião Bravo Oscar, então vamos tirar um recebe, tá? Agora com equipamento novo azul, como recebe? Mesma coisa do dia, coisa do azul. Uma boa viagem. Canal 35, obrigado, bom dia. Gente, aí tem 4-3, é o Congonha? O pato que se encontra é o 5 decolado 17. Truz em Salvador, bom dia. Tá 3597, decolou, arbora na sua escuta. Tá 3597, contato radar, Sanjou 380, sai da arpa. Arbo 380, tá 3597. 16. 5470 no transponder, o controle em 1-9-35, o Romeu Bravo Oscar, aguarde para o cotejamento, por gentileza. O azul 4208, grato aí pela coordenação, mantém a posição de taxa Juliette, portão previsto 03, aguardando apenas o Airbus até finalizar o posto inicial táxi. Ok, visual custando, vamos pedir para o 3, eu estou mantendo a posição, azul 4208. Romeu Bravo Oscar, o coteja. Cotejamento correto, aero está 03 a bordo, chama a torre agora para acionamento táxi, 108-612, bom voo. Bravo, não pedi nada, que máquina que é essa aí, velho? Vai, bom voo aí. Muito bem, velho. Vibracional chama táxi, Romeu, Bravo Oscar. Salvador, 3594. Felipe 5594, prossiga. Por certeza, será que seria possível nós mantermos de 1.0 no final? Felipe 5594, aguarde coordenação. O Eco de novembro é livre de decolagem da 17, vento variável com 02 nós. Paulo Salvador, está 3153 para o táxi, com 9 e 8 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Guarulhos. Zino 53, via Indy, no ponto para chama 208, meia dúzia, altímetro 1095, bom voo. 1095, táxi via Indy, no ponto de espera, 18612, altímetro. Zoninho final 1-5-0. O Eco Indy Novembro decola os 1-5, controle agora em 1-1-9-35, bom voo. Obrigado. Solista 3517. Controle Eco Indy Novembro. Tan 3517, prossiga. Seria fazendo apoio de Alefa da presente, direto? Tan 3517, autorizado Alefa. Direto Alefa, 3517, obrigado. Controle Eco Indy Novembro. Controle Eco Indy Novembro. Eco Indy Novembro, sujo 100, sai da arca. Bateu. Eco Indy Novembro, acione o código 5506. 5514, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Cuidado táxi, reporta para ingresso na 17, Romeu Bravosca. Obrigado, tá 3517. Autoriza liberar a restrição do Eco Indy Novembro? 5, Índia Novembro, liberada a instrução. É, grato. Uno 53, decola os 19, controle agora em 1-19, decimal 35, bom voo. 1935, TAM 3153, obrigado. Controle Salvador, TAM 3153, bom dia. 3153, contato a data, jogo 380, voo direto da EL. Direto da EL, obrigado, 380. Mantenha a posição, Romeu Bravo. Romeu, meu Bravo Oscar, livre decolagem da 17, o vento variável com 03 nós. Meu Bravo Oscar decola os 23, controle agora em 119 decimal 35, bom voo. 1935, grato Oscar. Olá, Salvador, bom dia Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu, Romeu Bravo Oscar, contatada, jogo 430, saída da EL. Só mantém 430, saída da EL, Romeu Bravo Oscar. Mike 7 Romeo. Índia Novembro, informe de fato para pouso. Tá, 3153, chama Recife, frequência 125, decimal 1, na alterna 136, decimal 25. Escutou o controle? Negativo, prossiga agora. Tá, 3153, Recife, 125, decimal 1, na alterna 136, decimal 25. 25.3325, pode ser. Novembro, tá estimando 1-1-3-1-1. Tem, American 980, we've got clearance.